só lamento. Venham, venham, ei, eu só lamento ter que te ver desse jeito, batendo no peito, usando a força pra desistir. Se esqueceu de quem é, agora vive assim, sempre a milhão no aguarde de um inesperado fim. E eu aqui, humilde no meu canto, só lamento, no intuito de me livrar do descuido que me pôs lá dentro. Meu pensamento ainda é o mesmo, meu inimigo é um só, que escraviza, rouba, mata e extermina sem dar uma palha de mano que não vê, não entender a jogada, que o sistema tem zap na mão e te dá uma carta de espada. Na madrugada, no coldre uma quadrada, e aí negrada, só lamento, corrida louca, não adianta em nada. Por que bater de frente se eu já vi uma pá que parou na esquina com as quatro rodas pro ar? Eu tava lá e o mano onde está escapou por pouco e vive dizendo pra mim assim, negão, o barato é louco. Não curte mais a madrugada bebendo cerveja, onde eu já vi o HIV servido de bandeja. Agora lembra o sonho que deixou pra trás e me diz nunca mais, pode crer, nunca mais. Correu atrás do prejuízo e lucro, passou batido, pensou que ia ser pá na fita, arrumou uma pá de inimigo. Seu instinto de defesa deixa a mente mal à noite, não dorme, só pensamento mal aos montes. Mas o seu receio maior é o da traição, que não mostra sua afeição e vem pra cima milhão. Não, não pela tragédia, não, eu vou pro arrepente. E eu daqui só vendo, vixe, mano, só lamento ter que te ver desse jeito, batendo no peito, usando a força pra mim. Eu só lamento ter que te ver desse jeito, batendo no peito, usando a força pra mim. Cita louca e muito sangue derramado, uma pá de acontecimento ruim e ele sempre ao lado. No mundo do ditado, onde tá larico é mato, é sem perdão. Vai, deu mancada, tal no gato. Piedade, tem de nós, Jesus, que somos errantes. E aqui abandonado na miséria do instante, porque a falsidade não tem imagem. Parou na tela, vem meu beijo, era curta a viagem. Tô sem passagem, digo de passagem, perdido lindo dia de domingo, eu curto mar na margem. Longe de tudo, porque tudo Deus tá vendo, não tá me entendendo? Não tá me entendendo? Ei! Eu só lamento ter que te ver desse jeito, batendo no peito, usando a força pra mim. Eu só lamento ter que te ver desse jeito, batendo no peito, usando a força pra mim. E o que sobra? Tenta me dizer o que sobra. Quando a gente chora, hoje é falta de um mano que morreu porque bebeu do veneno da cobra do sistema. A memória de Taíde que morreu aqui em Diadema. E também tem os que vieram e viram, os que nasceram, cresceram, morreram e depois se esqueceram e não estão nem aí pro que vai dar. O castigo que Deus vai mandar quando Jesus Cristo voltar. A luz que foi plantada no mundo, eles vieram pra apagar. Escolher um canto escuro e quieto pra chorar não dá. Vai ter que se dobrar ao poder que pode te curar, transformar o mal do mundo, perdoar e te salvar. Tá, eu sei, é difícil, o caminho é estreito, mas eu tento, porque do resto eu já sei, doidão. Eu só lamento, eu só lamento, eu só lamento. O humano diz que essas ideias não estão com nada, então olha no meu rosto e vai ver que eu não tô disposto a perder meu tempo lindo te iludindo com papagaiada. Quem tô afim de dar sermão, eu não fico naquela. Sou nego da favela que não acende vela pra cego na escuridão. Pois é preciso opinião e se afastar do mal em tempo de não ficar no canto de uma cela fria em pranto, blasfemando contra Deus em pensamento. Levante e anda, é você que comanda, é dono do seu nariz. Assim que eu fiz e continuo fazendo, porque é difícil mesmo pra continuar sobrevivendo. Não tá nem vendo? É, eu tô sabendo, porque o couro tá comendo. Vixe, o couro tá comendo. Eu só lamento ter que te ver desse jeito, batendo no peito, usando a força pra ele te respeito. Tem que te ver desse jeito, batendo no peito, usando a força pra ele. Eu só lamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. O Senhor dos senhores, os reis dos reis, o Deus dos deuses, Jeová. Aleluia.